pude, eu chamei. Como pude, feito lixo, que se queima. Feito vaca, que se torta. Salário baixo, governo irresponsável. Salário baixo, governo irresponsável. Feito gente, feito fase, eu te amei, como pude. Feito lixo, que se queima. Feito faca, que se corta. Salário baixo, governo irresponsável. Salário baixo, governo irresponsável. Foi mais dois, cuspi com sangue, viva ele!